Fechei 62. Ian passou uma má noite, mas dormiu mais tranquilamente perto do amanhecer. Aproveitei a oportunidade para descansar um bocado e consegui algumas horas de sono no chão até ser acordada pelo relincho alto da mula Clarence. Clarence, uma criatura tranquila, ficava completamente encantada com a aproximação de qualquer coisa que ela considerasse amigável. E nessa categoria encaixava-se quase qualquer coisa de quatro patas. Ela dava vazão à alegria com os urros que eram ouvidos na encosta da montanha. Rolo, ofendido por ter sido ofuscado no departamento de guarda, saltou da cama de Ian, passou por mim e correu pela janela aberta, uivando como um lobisomem. Desperta, levantei-me. Lord John, que estava sentado à mesa de camisa, pareceu assustado, mas não sei se com o barulho, se com a minha aparência. Saí, passando os dedos depressa pelos caracóis despenteados, o coração a bater mais forte, na esperança de que pudesse ser Jamie de regresso. Senti um certo desânimo ao ver que não eram Jamie e Willie, mas a minha decepção foi rapidamente substituída por surpresa ao perceber que o visitante era o pastor Gottfried, líder da igreja luterana em Salem. Eu já tinha encontrado o pastor algumas vezes em casas de paroquianos onde tinha ido, mas fiquei muito surpreendida ao vê-lo tão longe de lá. A viagem de Salem a Fraser's Ridge demorava quase 2 dias e a quinta luterana alemã mais próxima ficava a pelo menos 25 quilómetros, em matagal denso. O pastor não era um cavaleiro nato. Eu vi a lama e a poeira de repetidas quedas na sua roupa preta e pensei que só uma grande emergência o levaria até nós. Afasta-te, cão malvado, disse eu a Rolo, que mostrava os dentes e rosnava ao recém-chegado, para grande desagrado do cavalo do pastor. Cala-te, já disse. Rolo olhou para mim com os olhos amarelos e recuou com ar de dignidade ferida, como se sugerisse que, se eu quisesse receber malfeitores, ele não se responsabilizaria pelas consequências. O pastor era um homem baixo e aterracado, com uma barba grisalha, enorme e encaracolada, que lhe emoldurava o rosto, como uma nuvem de tempestade, no meio da qual o seu rosto, normalmente sorridente, aparecia como o sol. Mas ele não estava a sorrir naquele dia. As faces redondas estavam amareladas, os lábios inchados estavam pálidos e os olhos vermelhos de cansaço. Meine Dame, cumprimentou-me ele, tirando o chapéu de aba larga e fazendo uma reverência. Ist euer Mann hier? Eu falava muito pouco alemão, mas consegui perceber muito bem que ele estava à procura de Jamie. Abanei a cabeça, fazendo um gesto vago em direção à floresta, indicando a ausência de Jamie. O pastor pareceu ainda mais desanimado do que antes, quase retorcendo as mãos de irritação. Disse várias coisas urgentes em alemão e depois, ao ver que eu não o compreendia, repetiu o que disse, desta vez mais devagar. E o corpo pequeno contorceu-se para se expressar, tentando, com a simples força de vontade, fazer com que eu o compreendesse. Eu ainda abanava a cabeça impotente quando ouvi uma voz atrás de mim. Was ist los? Perguntou Lord John, aparecendo à porta. Was habt ihr gesagt? Fiquei contente ao constatar que ele tinha vestido as calças, apesar de ainda estar descalço, com os cabelos claros, soltos sobre os ombros. O pastor lançou-me um olhar escandalizado, claramente a pensar o pior. Mas a sua expressão desapareceu logo, com explicações rápidas como tiros de uma metralhadora em alemão, dadas por Lord John. O pastor desculpou-se comigo e depois virou-se para o inglês, balançando os braços e gaguejando na sua pressa para contar a história. O que foi? Perguntei, pois só compreendera uma ou outra palavra. O que é que ele está a dizer? Gray olhou para mim com seriedade. A senhora conhece uma família chamada Müller? Sim, disse eu. E imediatamente assustei-me. Fiz o parto de Petronella Müller há 3 semanas. Ah, Gray lambeu os lábios e olhou para o chão. Não queria dizer-me. O bebê morreu, infelizmente. E a mãe também. Ah, não. Sentei-me no banco ao lado da porta, arrebatada por um sentimento de total negação. Não, não pode ser. Gray esfregou a boca com uma mão, anuindo, conforme o pastor continuava, gesticulando com as mãos pequenas e gorduchas, agitado. Ele diz que foi de Masern, acho que é o que chamamos sarampo, Flecken, so emlich wie diese? Perguntou ele ao pastor, apontando para as marcas ainda visíveis no seu rosto. O pastor assentiu enfaticamente, repetindo Flecken, Masern, ja, tocando as próprias faces. Mas por que é que ele quer o Jamie? Perguntei confusa e angustiada. Parece que ele acredita que Jamie pode conversar com o homem, com o Herr Müller. Eles são amigos? Não, exatamente, não. Jamie deu um soco na boca de Gerhard Müller e derrubou-o na frente da fábrica na primavera passada. Um músculo contraiu-se no rosto de Lord John. Compreendo. Acredito que ele esteja a usar o termo conversar de modo muito amplo, então. Müller não sabe conversar. O jeito mais sofisticado de convencê-lo é à força, disse eu. Mas qual é o motivo da conversa? Gray franziu o senho. Não entendia o sentido de sofisticado, pelo que percebi, mas entendeu o que eu quis dizer. Hesitou e depois voltou-se para o pequeno pastor e perguntou-lhe outra coisa, ouvindo atentamente a resposta em Deutsch. Pouco a pouco, com interrupções constantes e muita gesticulação, a história foi traduzida. Lord John tinha-nos dito antes que existia uma epidemia de sarampo em Cross Creek. Ela evidentemente tinha-se espalhado a outras regiões. Várias casas em Salem foram afligidas, mas os Müller, isolados, não tinham sido infectados até recentemente. No entanto, um dia antes do primeiro sinal de sarampo aparecer, um pequeno grupo de índios passara na quinta dos Müller a pedir comida e bebida. Müller, cujas opiniões sobre os índios eu conhecia muito bem, decidiu afastá-los dali com ofensas. Os índios melindrados fizeram, segundo Müller, sinais misteriosos em direção à casa antes de partirem. Quando o sarampo bateu à porta dos Müller no dia seguinte, Müller tinha a certeza de que a doença tinha aparecido por meio de um feitiço posto na casa pelos índios que ele tinha expulsado. Assim, pintou símbolos antifeitiços nas paredes e chamou o pastor de Salem para realizar um exorcismo. Acho que foi o que ele disse, acrescentou Lord John, ainda na dúvida, mas não tenho a certeza do que ele quis dizer com... Não importa, disse eu impacientemente. Continua. Nenhuma destas precauções valeu a Müller e quando Petronella e o bebê adoeceram, o velho perdeu o pouco bom senso que lhe restava. Jurando vingança contra os selvagens, que tinham trazido a destruição ao seu lar, forçou os filhos e genros a acompanhá-lo pelo matagal adentro. Dessa expedição, tinham regressado há 3 dias, os filhos pálidos e em silêncio, e o velho feliz e satisfeito. Ich war dort, ich habe ihn gesehen, disse Herr Gottfried, com o suor a escorrer-lhe pelas faces, à medida que se lembrava. Eu estava lá, eu vi. Depois de receber uma mensagem histérica das mulheres, o pastor correu para o estábulo e encontrou 2 longas tranças de cabelo preto penduradas na porta do celeiro, balançando suavemente ao vento, acima da palavra Racha, pintada grosseiramente. Isso quer dizer vingança, traduziu-me Lord John. Eu sei, disse eu. A minha boca tão seca que mal conseguia falar. Já li Sherlock Holmes. O senhor quer dizer que ele? Evidentemente. O pastor ainda estava a falar. Agarrou-me o braço e abanou, tentando comunicar a sua urgência. Os olhos de Gray concentraram-se no que o pastor dizia e interrompeu com uma pergunta repentina, respondida de modo afirmativo, com o pastor a abanar a cabeça. Ele está a vir para aqui, o Miller. Gray virou-se para mim, assustado, terrivelmente perturbado, por ter visto os scalps. O pastor partiu à procura de Herr Müller para descobrir que o patriarca prendera os seus troféus macabros no celeiro e tinha saído em direção, segundo ele, a Fraser's Ridge, para se encontrar comigo. Se eu já não estivesse sentada, talvez tivesse caído ao ouvir isto. Conseguia sentir o sangue a desaparecer-me do rosto e tinha a certeza de que estava tão pálida quanto o pastor Gottfried. Porquê? Perguntei. Ele não pode fazer isso. Não pode estar a pensar que eu fiz alguma coisa à Petronella ou ao bebê. Acha que ele pensa isso? Assustada, virei-me para o pastor, que passou uma mão inchada e trêmula pelos cabelos grisalhos, desordenando as madeixas cuidadosamente penteadas. O clérigo não sabe o que Müller pensa ou o que pretende ao vir aqui, disse Lord John. Lançou um olhar de interesse ao corpo pequeno do pastor. Felizmente ele partiu sozinho atrás de Müller e encontrou-o 2 horas depois, desmaiado na berma da estrada. O velho lavrador, evidentemente, passara dias sem comer, na sua senda por vingança. A intemperança não era falha incomum entre os luteranos, mas com a fadiga e a emoção, Müller bebera muito quando regressou, e a quantidade grande de cerveja consumida tinha sido demais para ele. Alterado, tentou montar a mula, mas atrapalhou-se com o casaco e caiu inconsciente entre os arbustos da estrada. O pastor não tentara acordar Müller por conhecer muito bem o temperamento do homem e sentir que as coisas certamente estariam piores no seu estado de embriaguez. Então, Gottfried montou no seu cavalo e partiu o mais rápido que conseguiu, pedindo à Providência que chegasse aqui a tempo de nos alertar. Ele não tinha dúvidas de que o meu man conseguiria lidar com Müller, independentemente do seu estado ou intenções. Mas como Jamie não estava, o pastor Gottfried olhou para mim e para Lord John, impotente. Vielleicht sollten Sie gehen? Sugeriu ele, deixando claro o que queria dizer ao inclinar a cabeça em direção ao corral. Não posso ir, disse eu, e fiz um gesto em direção à casa. Meine, meu Deus, como se diz sobrinho, meine junger Mann ist nicht gut. Hier Neffe ist krank, corrigiu Lord John rapidamente. Haben Sie jemals Masern gehabt? O pastor abanou a cabeça e a angústia transformou-se em medo. Ele nunca teve sarampo, disse Lord John virando-se para mim. Ele não pode ficar aqui. Caso contrário, corre o risco de contrair a doença, não é? Sim. O choque começava a diminuir um pouco e eu começava a recompor-me. Sim, ele tem de se ir embora depressa. Ele pode ficar perto do senhor, que já passou da fase de contágio, mas não é o caso de Ian. Fiz em vão uma tentativa de alisar os meus cabelos, que já estavam arrepiados, e não era à toa que estavam assim. Depois pensei nos scalps, na porta do celeiro dos Müllers, e o meu cabelo, de facto, arrepiou-se, e o meu couro cabeludo formigou de medo. Lord John falava autoritariamente com o pequeno pastor, puxando-o em direção ao cavalo pela manga da camisa. Gottfried protestava, mas cada vez menos. Olhou para mim com o rosto rechonchudo, repleto de preocupação. Tentei sorrir-lhe de modo consolador, apesar de me sentir tão assustada quanto ele. Danka, disse eu. Diga-lhe que eu vou ficar bem. Está bem? Pedia Lord John. Caso contrário, ele não se vai embora. Ele assentiu brevemente. Eu disse-lhe. Disse-lhe que sou um soldado, que não permitirei que nada de mal lhe aconteça. O pastor permaneceu parado por um momento, com a mão na crina do cavalo, a conversar com Lord John. Então soltou a crina, virou-se determinado e atravessou a porta na minha direção. Estendendo o braço, pousou uma mão delicadamente nos meus cabelos despenteados. Seid gesegnet, disse ele, benedicite. Ele disse, começou a dizer Lord John. Eu percebi. Ficámos em silêncio ali, a observar Gottfried encaminhar-se pelas nogueiras. Parecia incongruentemente pacífico ali, com o sol suave de outono nos meus ombros e pássaros a voar acima de nós. Ouvi o distante picar de um pica-pau e o dueto fluido dos mimídeos que viviam no grande abeto azul. Sem corujas, mas naturalmente não haveria corujas a esta hora. Estávamos a meio da manhã. Quem? Pensei eu. Quando outro aspecto da tragédia me ocorreu já à tarde. Quem tinha sido alvo da vingança cega de Müller? A quinta dos Müller ficava há vários dias a cavalo da linha da montanha que separava o território índio das colónias, mas ele poderia ter chegado a várias aldeias de Tuscaroras ou Cherokees, dependendo da sua direção. Teria ele entrado numa aldeia? Em caso afirmativo, que carnificina ele e os seus filhos tinham causado? Pior, que carnificina poderiam causar? Estremeci com frio, apesar do sol. Müller não era o único homem que acreditava em vingança. A família, o clã, a povoação de quem quer que ele tivesse matado, todos eles procurariam vingança pela matança também. E talvez não parassem com os Müller se soubessem a identidade dos assassinos. E se não soubessem, mas só soubessem que os assassinos eram brancos? Estremeci novamente. Eu já tinha ouvido várias histórias de massacres para saber que as vítimas raramente faziam alguma coisa para provocar o seu destino. Só tinham o azar de estar no lugar errado, no momento errado. Fraser Ridge ficava entre a quinta dos Müller e as povoações índias, que presentemente parecia o lugar errado onde se estar. Meu Deus, só queria que o Jamie estivesse aqui. Só percebi que tinha falado em voz alta quando Lord John respondeu. Eu também, disse ele. Apesar de achar que William estará mais seguro com ele do que estaria aqui. E não é só por causa da doença. Olhei para ele e percebi repentinamente que ele ainda estava muito fraco. Numa semana era a primeira vez que saía da cama. Estava pálido e ainda com manchas vermelhas. E agora agarrava-se à ombreira da porta para se apoiar e não cair. O senhor nem deveria estar de pé, exclamei. E segurei-o pelo braço. Entre e deite-se já. Eu estou bem, disse ele irritado. Mas não se afastou nem protestou quando insisti para que voltasse para a cama. Ajoelhei-me para ver Ian, que se mexia sem parar a arder em febre. Os olhos estavam fechados, os traços inchados e desfigurados devido às manchas, as glândulas no pescoço inchadas e duras como ovos. Rolo enfiou o focinho debaixo do meu cotovelo, empurrou o dono com delicadeza e ganiu. Ele vai ficar bem, disse com firmeza. Porque é que não vais lá para fora e ficas de olho nos visitantes, hã? Rolo ignorou este conselho. E em vez disso, sentou-se pacientemente e observou, enquanto eu torcia um pano na água fria e o passava em Ian. Banei-o para o acordar, escovei-lhe o cabelo, dei-lhe o penico e dei-lhe a beber o xarope de monarda, sempre a tentar ouvir o som de cascos e o relinchar feliz de Clarence, indicando que se aproximava a companhia. Foi um dia comprido. Depois de passar muitas horas, assustando-me com todos os sons, olhando para trás a cada passo, finalmente envolvi-me nos trabalhos daquele dia. Tratei de Ian que estava febril e se sentia mal, alimentei as aves, retirei as ervas daninhas do jardim, colhi pepinos para fazer conservas e coloquei Lord John, que queria ajudar, a debulhar feijões. Olhava para a floresta, desejosa, quando ia da latrina ao local das cabras. Daria tudo para simplesmente me embrenhar naquela mata. Não seria a primeira vez que teria tal impulso. Mas o sol do outono iluminava Fraser's Ridge e as horas foram passando a um ritmo tranquilo, sem sinal de Gerhard Müller. Fale-me sobre esse Müller, pediu-me Lord John. O seu apetite estava a voltar. Ele tinha terminado a sua porção de papas, mas deixou de lado a salada de folhas de dente de leão e uva de rato. Agarrei um caule de uva de rato da saladeira e mordisquei-o, saboreando o sabor forte. Ele é o patriarca de uma grande família. Luteranos alemães, como o senhor notou, sem dúvida, moram a cerca de 25 quilómetros daqui, no Vale do Rio. Sim? Gerhard é grande e é teimoso, como o senhor certamente percebeu. Fala um pouco de inglês, mas não muito. É velho, mas, meu Deus, como é forte. Eu ainda conseguia ver o velho, ombros com músculos fortes, atirando sacos de 25 quilos de farinha na carroça, como se fossem sacos de pena. Essa luta que ele teve com Jamie, ele parece ser o tipo de pessoa que guarda rancor? Ele certamente é o tipo de pessoa que guarda rancor, mas não por isso. Não foi propriamente uma luta, foi... Abanei a cabeça tentando arranjar uma maneira para descrever. Percebe alguma coisa de mulas? Ele ergueu as sobrancelhas e sorriu. Sim, um pouco. Bem, Gerhard Müller é uma mula. Não é exatamente mau e não é precisamente burro, mas não dá muita atenção a nada que não esteja na sua cabeça. E é preciso muita força para fazer com que preste atenção a outras coisas. Eu não estivera presente durante a discussão no moinho, mas Ian contara-me tudo. O velho havia enfiado na cabeça que Felícia Hullam, uma das três filhas do dono do moinho, errara a pesagem e devia-lhe mais um saco de farinha. Em vão, Felícia protestou que ele tinha trazido 5 sacos de trigo. Tinha-o moído e depois encheu 4 sacos com a farinha resultante. A diferença, disse ela, devia-se à palha e à casca removidas do grão. 5 sacos de trigo era o equivalente a 4 sacos de farinha. Fünf, dissera Müller, abanando a mão aberta na frente do rosto dela. Es gibt 5. Ele não se convenceu do contrário e começou a praguejar em alemão com os olhos arregalados, encostando a rapariga a um canto. Ian, depois de tentar distrair o velho sem sucesso, saiu para ir buscar Jamie, que estava a conversar com o Sr. Hullan. Os dois homens tinham vindo depressa, mas não tiveram mais sucesso do que Ian a tentar mudar a ideia de Müller de que tinha sido enganado. Ignorando as explicações, Müller atirara-se a Felícia, claramente decidido a levar à força mais um saco de farinha da pilha atrás dela. Nesse momento, Jamie desistiu de tentar conversar com ele e bateu-lhe, disse eu. A princípio, ele estava relutante em fazê-lo, pois Müller tinha quase 70 anos. Mas rapidamente mudou de ideias quando o primeiro soco acertou no rosto de Müller, como se o seu maxilar fosse feito de carvalho velho. O velho atacou-o como um porco selvagem enfurecido e Jamie acertou-lhe primeiro no estômago e depois na boca com toda a força que conseguiu, derrubando Müller e magoando os nós dos dedos nos dentes do velho. Com uma palavra, a Hullan, que era um quacre e por isso avesso à violência, ele agarrou Müller pelas pernas e arrastou o agricultor assustado para o exterior, onde um dos filhos de Müller esperava pacientemente na carroça. Agarrando o velho pelo cachaço, Jamie prendeu-o contra a carroça e manteve-o ali, falando em alemão, até o Sr. Hullan, depois de encher um saco de farinha à pressa, sair e colocar 5 sacos na carroça, sob o olhar irado do homem. Müller contara as 2 vezes, com cuidado. E depois virou-se para Jamie e disse com dignidade: Danke, mein Herr. Depois subiu para a carroça, ao lado do filho, assustado, e foi-se embora.